imagem do Todo-Poderoso, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Deus, aquele que criou tudo, tem um filho, gerado do seu ser conforme a sua exata imagem e semelhança, não criado, mas gerado dele, conforme a exata imagem e expressão do seu Todo-Poderoso e Eterno Ser. Este seu Filho é Jesus Cristo nosso Senhor, Filho de Deus e Filho do homem, que se fez homem, que se fez carne por amor ao mundo para morrer pelos nossos pecados para que por meio dele sejamos salvos da corrupção, sejamos regenerados e tenhamos a vida eterna. Todas as criaturas de Deus, os seres celestiais que habitam na eternidade são também chamados filhos de Deus, porém são nascidos todos pelo sopro da sua boca e não ainda gerados do seu próprio ser. Mas Jesus é o Filho unigênito de Deus, gerado do coração do Onipotente Pai conforme o seu poder e sua glória antes mesmo de existir sequer a eternidade. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. O mistério de Deus é que agora todos, dentre os homens que creem no testemunho da sua verdade, através de seu Filho, agora também são não somente criaturas, mas também filhos gerados e nascidos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Certamente que não iguais, mas porém destinados a serem semelhantes ao Filho, no dia da manifestação do reino dos céus, todos os que o confessarem publicamente e permanecerem fiéis na fé até o fim, renascidos em espírito desde hoje e possuindo a mesma essência da natureza de vida eterna e incorruptível de Deus. Decretos da Fé. Blogspot.com